Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico e progressivo, especialmente das décadas de 1960 e 1970. Estivemos em 1973 com Steely Dan, a banda da dupla Walter Becker e Donald Fagen, mesmo em início de carreira, a faixa Showbiz Kids, os Steely Dan, na abertura da Floresta Encantada de hoje. E de 73 passamos para 1979, vamos até Tusk, álbum de Fleetwood Mac, álbum emblemático, o 12º disco de estúdio de Fleetwood Mac e o sucessor da obra-prima Rumours e também enorme sucesso comercial. Tusk é um álbum duplo. Desse disco retiramos a faixa That's All For Everyone, uma canção que mais recentemente conheceu uma versão por parte de Tame Impala. That's All For Everyone, os Fleetwood Mac. That's all for everyone. That's all for me. That's all for everyone. Christmas just too sexy for me. I care for everyone. I cry for more. That's all for everyone. Na Floresta Encantada, dose dupla para Fleetwood Mac, primeiro em 1979, no disco duplo Tusk, escutámos That's All For Everyone e, entretanto, regressámos no tempo até 1975, até ao disco homónimo de Fleetwood Mac, a faixa I'm So Afraid, uma composição de Lindsey Buckingham. Aliás, este disco de Fleetwood Mac marca, de certa forma, um reinício na carreira da banda, com a entrada de Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, eles que já tinham gravado um disco em conjunto. E esta faixa que acabamos de escutar, I'm So Afraid, é, na verdade, uma composição que já vinha de um período antes, e era para ser incluída mesmo no próximo disco de Buckingham e Nicks, mas acabou por fazer parte então deste disco de Fleetwood Mac, que, como disse, marca aqui um novo arranque nesta banda, até aí já com uma história muito longa e também muito intensa. E depois de Fleetwood Mac há Harry Nilsson para ouvir. Viajamos até ao disco mais reconhecível de Harry Nilsson, em 1971, o registro Nilsson Schmilsson, isto depois já de um percurso envolvido com a pop psicadélica. Aqui as canções já muito bem formadas, muito bem estruturadas e que lançavam também as bases para muita da pop da década de 1970. De Nilsson Schmilsson, este é Harry Nilsson, com uma das canções mais calmas e mais suaves desse disco, The Moonbeam Song. Harry Nilsson, para ouvir agora na Floresta Encantada. Have you ever watched a moonbeam as it slid across your window pane? Struggled with a bit of rain, or dance about the weather vane, or settle on a moving train and wonder where the train's been, or on a fence with bits of crap around its bottom, blown there by a windbeam who searches for the moon. Last seen looking at the tracks of the careless windbeam, moving to the tracks of the tireless freight train, and lighting up the sides of the weather vane, and the bits of rain, and the window pane, and the eyes of those who think they saw what happened. The moonbeam as it slid across your window pane, or struggle with a bit of rain, or dance about the weather vane, or settle on a moving train and wonder where the train has been. A Floresta Encantada, primeiro com Harry Nilsson, no disco Nilsson Schmilsson de 1971. Escutámos um dos temas mais calmos desse trabalho de Harry Nilsson, The Moonbeam Song. Entretanto, o psicadelismo da West Coast Pop Art Experimental Band, banda nascida em Los Angeles em 1965, é de 67 o segundo disco dos West Coast Pop Art Experimental Band, o álbum Part 1, um disco que, para além das composições da própria banda, tem também uma série de versões por conta de Bob Johnson, Frank Zappa, P.F. Sloan, Baker Knight ou Van Dyke Parks, e o tema que acabamos de escutar, Shifting Sands, que abre, na verdade, este disco dos West Coast Pop Arts Experimental Band, é uma faixa de Baker Knight. Os West Coast Pop Arts Experimental Band, em 1967, e hoje em destaque na Floresta Encantada. E agora viajamos até ao Festival de Woodstock, aconteceu em agosto de 1969, entre os vários artistas, os Ten Years After, aqui com a versão ao vivo para o tema I'm Going Home. Ten Years After, em concerto em 1969, no Festival de Woodstock. Helicopter. She's my baby. I go home, y'all. She's my baby. Oh, baby, hunt you. She's my wife. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hurt me so. I love my baby. With red dress on. I love my baby. With red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family off my blue suede shoe. Back that up, down the front. When she grabbed my bed that night, I got room and mean as she be. Calm down my fancy, no more mean to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, baby, my love went walk to me, go. How, how? Oh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How, how, how, how? How, how, how, how? I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby. I got a crave. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Wow! Oh, I love you, baby. God, that news I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm doing up one more time. Yeah, let's do that. I'm going home. Oh, I'm going home. Yeah, yeah. Whoa. I did my baby, I'm doing up one more time. Yeah, yeah, could I go on? She's my baby. I'm going home, see my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Yeah, I love you, baby. With your rhythm song. love you, baby. You're the red version. Baby, I love you so. Oh, baby. Yeah. Love you, baby, I love you one more time. I'm going home. Get home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. Ten Years After, ao vivo no Festival de Woodstock em 1969, numa atuação que lhes valeu muito aplauso. Aliás, a partir daí, os Ten Years After, banda britânica, eles ficaram muito mais conhecidos e muito preocupa também do momento do encore do Festival de Woodstock no seu concerto, em que eles tocaram uma das suas músicas mais famosas, I'm Going Home, já por si uma música que prestava tributo ao rock and roll dos anos 50, e ali pelo meio podemos escutar um medley com faixas como o Blue Suede Shoes, Whole Lotta Shaking Going On e Boom Boom, uma atuação que ficou para a história do Festival de Woodstock e que encerrou a atuação dos Ten Years After no festival em 1969. Agora, passamos para um momento de pop psicadélica. Pertence este aos Crying Shames, uma banda de Chicago formada em 1966, no mesmo ano em que lança o disco de estreia Sugar and Spice, um álbum que reunia os vários singles de início de carreira, tanto os lados A como os lados B, e o resultado é, na verdade, então este disco Sugar and Spice, e vamos ficar com a faixa We Could Be Happy. Estes são os Crying Shames na Floresta Encantada em 1966. We could be happy.

Dois momentos de pop psicadélica nestes últimos minutos na Floresta Encantada. Primeiro, os Crying Shames, em 1966, no disco de estreia Sugar and Spice. Escutámos a faixa We Could Be Happy. E, entretanto, os Electric Prunes viajem até 1967, até ao segundo disco dos Electric Prunes, a banda de Los Angeles. Ficámos com a faixa The Great Banana Oaks, os Electric Prunes em 67, também a passarem na Floresta Encantada. Estamos quase no final do programa desta semana e para o final ficam os Earth Opera, banda norte-americana, no segundo disco que fica marcado com a saída de Bill Stevenson, o principal compositor dos Earth Opera, a início de carreira. A banda em 1969 com o selo da Elektra lança o segundo disco, The Great American Eagle Tragedy, um álbum que se tornou também no último de Earth Opera. A banda terminou pouco depois da edição deste disco, apesar de ter tido algum sucesso comercial. É um disco marcado pela inclusão de vários convidados especiais. Aqui pelo meio, por exemplo, a guitarra e a viola d'arco de John Cale, dos Velvet Underground. Vamos ficar com a faixa que dá título ao disco e é, na verdade, um olhar sobre o estado dos Estados Unidos da América. É uma canção anti-guerra, The American Eagle Tragedy. Para ouvir agora são os Earth Opera, em 1969, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you. and stumbling. His armies are extended way beyond the shore. As he sends our lovely boys to die in a foreign jungle world. The queen is in the garden, moaning and weeping. She spied the executioner's face while he lay sleeping. The king's own judge and jester together from the tower. Lie still as fallen statues in the cultivated bower. And call out the border guard. The kingdom is crumbling. The king is in the in a foreign jungle world. The orchestra assembles and tries in vain to tune. Outside in the stable yard, yeah, the hounds are howling at the moon. A blind man in the fog of jungle is bamboo hut in flame, sits and whispers to in a foreign jungle world. The scarlet cloaked and white horsed huntsman right upon the meadow green. The peasants watch in dumbstruck wonder. The gay procession passed them by. The victory silence is consuming me. And we've killed at last the eagle's cry. God. The kingdom is crumbling, oh no.